referência em pressão está no ar. Corvidinho Pressão, é bagulho doido. É bagulho doido no ar. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Deixa tudo no escurinho essa parada aí. Deixa no escurinho. Só que confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima aí. Quem confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima. Aponta o dedinho. Aponta, aponta, aponta. Escolha, olha. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom e o bagulho vai ser louco. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas, desce mais o uísque, tequila, presença ilustre hoje aqui, ó. É outro dia, bota mais amigo Wally do lado esquerdo do lanche. Pou, pou, pou, a champanhe. Tá de volta no som. Uaba, cerveja e pioca. Deixando o energético e vodka. Eu falei que o mundo dá volta. DJ Gordo, de impressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. DJ Patrese e Marlon Beat. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentando, bora aumentando, bora, bora aumentando. A pressão vai aumentando, a pressão vai só aumentando na floresta. Rebolando, rebolando, rebolando. Não, rebolando não. Rebolando, rebolando. Esse negócio de rebolado não é com a gente. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. A onda aqui é o caqueado, já. É o que é meu animal. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E o meu parceiro Ícaro Carneiro, o homem que comanda a boutique multimarcas. Olha a belinha do telão aí, neném. Oh, Marija, animal. Agora o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, agora o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. O bicho já pegou! O bicho vai pegar, bora, bora! Na batida o animal detona agora! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra, ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dá. Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, agora eu quero ver. Ponta pra bandida, ponta pra bandida, ponta pra bandida, que tá do teu lado. Ponta pra bandida, que tá do teu lado. Ponta pra bandida, essa malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar. E aí, meu parceiro Zé Filho, o Chuí do setor também tá na área. E a galera vai no sangue, no sangue, no sangue, assim na pressão. E aí, meu parceiro Alex Russo, estamos no setor. Do Vale Digital, o meu parceiro Bial da GDS, e hoje é aniversário do meu grande amigo Alaô. Parabéns, Alaô, que Deus te abençoe, meu irmão. Pra cima, Alaô! Esse DJ dispara e se destaca como um dos melhores DJs do Pará. Então vamos pra cima! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai. E o nosso parceiro Fagner da Sem Miséria. Vai aumentando e a pressão. Ele já falou. Vai aumentando e a pressão. Se tem gordidinho do setor, aumentando, a pressão vai só aumentando na floresta. Bora, gato guerreiro, prepara que lá vem sucesso. Bota para. E aí, meu federal, estamos no setor! Arrepia, garoto! E o meu parceiro Caio Evari gosta assim, ó! Bora, Dark! É XP na área! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Putaria rola! Convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar! E é a quarta parte do aniversário do Iago do Gol Pressão! E a floresta tá em festa! Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone! Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora! E aí, Bruno Verdeiro? Uma pergunta! Vai segurando a pressão aí! Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora! Vai! Pouco do Brasil, proga! Vem que tu come! E meu parceiro Leonardo Oliveira! Um abraço pra você, Leonardo! Pra cima! E Alan Souza também, ele também puxa um sozinho. E a galera vai chegando e o Gordo e o Dinho estão na área. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Pra cima, senhor! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E aí? As que tem doida, as que tem doida, doida. Quem gosta dessa é o Juan Louco. Ele é a primeira dama aí, ó. As piques tem doida quando tá no crocodilo. As piques tem doida quando tá no crocodilo. O bebezinho Croco. Tem doida quando... E a dona Fernanda também aqui na minha direita. Obrigado pela presença. No crocodilo, no crocodilo. Agora! É Belém do Pará. Tá 40. E aquilo de mal? E o crocodilo. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá e o nosso amigo Drone do Barreiro. Mil grau. Tá e a dona Erika também tá na área aqui, ó. Tá mil grau. E tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E a galera chega e dança. Dentada, dentada, dentada. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Comandando tudo. A dupla pressão do Pará, tomando conta da sua noite. Amigo Tico Lanches, o lanche mais top da BR. Ele e o meu parceiro Fábio de Félix. Obrigado sempre pela moral. E o meu parceiro Helder, dos mal falados. Fechando a semana com sucesso, moleque. E Rocha. É o garotinho da chuveira. O que me fez sofrer? Ah, tem uma galera fechando a semana hoje. E a gente só agradece a toda a galera aqui. Acompanha o Gordinho, onde a gente vai. Obrigado, caçadores. O show é de você. Agora, parceiro Fagner, sem miséria. Como é que é, Fagner? Fabinho Fez, o Chico Lanche, toda a galera aí, ó. Obrigado pelo carinho. Daqui já te fez. E meu parceiro, meu brother, Gato Guerreiro. E aí, Gato? Acompanhando mais cima. Tudo certo aí. Agora, e o meu parceiro Marcinaldo, olha quem tá na área. Amigo fortíssimo Júnior da Pedreira. E aí, moleque? Golão da Nike, o Abrão da Nike. Era gente boa. E com a equipe ficha, ficha, vixi. E aí? Então lá eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha, vixi. E tudo tá lá eu vou ficar. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, pa pa pa pa pa pa pum, pa pa pa pa pa pa pum, sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número Tinho Pressão, pa pa pa pa pa pum, pa pa pa pa pa pa pum. Sai, sai, sai da frente, gente. Sai da frente que lá vai me dar. Pega, meu animal. É agora! E o meu parceiro Sérgio Leone, ele também tá na área. E aí, Paulo Colucci? Você partiu meu coração. Liga, Cauane. Todos no as mercenárias também tá na área. E aí, skate? E de mundo. O Alan Douglas. Agora veja só. O quê? O jogo virou. Como esse mundo gira. E meu parceiro Ticona. Do Vale Digital tá aqui comigo. Eu conto que pudesse mudar. Que viria a me amar. Graça. O Mauro da GDS, ele gosta dessa aqui. Bora, Mauro! Agora vejam só. O Picardinho atribulado. O jogo virou. E os empresários da Ceasa, menino. E aí, Picardinho? Agora vai sofrer na minha. Amigo Patriquinho. Pra... Amigo velho aguardo, gordo de. Aquele pai Sandu, Bia Silva, o Fabrício Pereira, o Juninho, o Red, a minha família, Cigo, a Lona, Erika, a Karine, fala forte, Leão, o velho e a sua esposa, Priscila, DJ Melry, o Padidi, seu advogado, o piloto Andrei, fala, neném! Estão na fita, as molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Toma desdentada, toma desdentada. Depois do crocodilo a gente endoida na beirada. Toma desdentada, toma desdentada. Depois do crocodilo a gente endoida na beirada. Que doida! Explode o bagulho! E o nosso parceiro Gilson Lanches, o lanche mais top do Jurunas, está no telão, segura! Lá, DJ Sander. Tô sabendo que a minha produção foi lá hoje. Tonelada comeu dois X doidão. Esse é um verdadeiro animal. E meu parceiro angolano da Nike. Caralho, bora angolano. Um fortíssimo giro da pedreira, bora Júnior. Meu parceiro Marcinaldo, sempre aqui dando moral pro Gordo Bugia. Bora Marcinaldo, você e toda essa galera aí, obrigado pelo carinho. É o Didi, Didi da Lacoste também tá aqui, ó. Aqui. Amigo Martins do Açaí, o homem que comanda Batista Camp, o Jordinho Maciel, o Wilker Martins, a Saru Rian, o Maia, tá todo mundo aqui, ó. DJ Sander das Produções, a melhor produção em áudio pra você. O meu parceiro Aldemir do Clube do Remo, segura, garoto! Bagulho de, bagulho de, bagulho de. Para, não para, não para, não para, não para, não para. É, meu amor. Hoje na companhia da Gisela, a Yara, meu parceiro Neizé, você, o Yuri Eduardo, minha amiga Maria do Beijo, Adriano Animal, e a minha esposa Rafaela Santos aqui, só de boa. Agora. Olha o Jonathan, o irmão do Madeirito. O cheiro, o André, o Playboy. A empresa Sene. É nós. Bora, Diego, da GDS. É agora. Quero ouvir. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Bora, as mercenárias. Seu Oni Braga, comandando as mercenárias, valeu. Assim vamos, me enxerga, eu não aguento mais. Olha o Dodô. Homem do Dodô. Você, olha bem pra mim, amor. Oh, e aí, Carol Paz? Olha bem, um abraço também. É crocodilo. E no nosso telão, a loja Josi Modas. E a Muse Jeans, a marca do momento. É coleção masculina e feminina pra galera. Joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão, joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Agora! É chopitel, peréu, tel, tel. É chopitel, peréu, tel, tel. É chopitel, peréu, tel, tel. É chopitel, peréu, tel, tel. É chopitel. Pega, meu animal. Você me perdeu e agora chora. Não complique, não sou mais sua. Muito simples, só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você. Thank you. cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não... Agora, Pipirinha! Não vem me rotular, não tá no encaixe direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá parar de tomar conta da minha vida. O meu parceiro Skill hoje já se viu. E a Pamela Anjo, sua esposa. Ele mesmo. Tudo certo por aqui, ó. Olha o Jefinho, rapaz. Bora, Mauro GDS. Especialista em fazer vídeo agora. Steve Reis, Alan Douglas e o Skate. Esse é o DJ Lohan, tá bom? Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. Sabe por que passa? Família Glaciaga, isso é. Porque a tua cara é hoje. Glaciaga. Vejo que tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem. DJ Lohan, que tá contando. Não vem me rotular. Não tá no encaixe direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Vai tomar no cu. Para de tomar conta da minha vida. E vai. A puta que pariu. Aonde já se viu. Jogo tipo tolerância zero. Sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei, DJ. É aniversário do Thiago Rodrigues. Da festa quando e a XP tem festa. Quando eu tiver loucão, loucão, loucão, loucão, loucão, loucão. Para Didi da CKJ. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. É proibido engolir esse plástico aí, hein? Isso mata. Ou quase matou um. Talvez você já saiba que é na água do lembranças. Tu ri, é? Os momentos nossos. Não sabe o que é isso aí. Estão dentro de mim. Isso é uma espécie de alumínio, Marlomite. A saudade que sinto aqui. E prende o dinho ser humano. Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada. Raul Digital, já na área. Só atrapalhou. Bora, Raul! Nossa história chega. Carreira solo hoje. Não, a primeira dama tá na área. Sinto em mim, baby. Parceiro Raul Gital e a dona Cláudia na área, valeu Raul! Fechando a semana com chave de ouro! E meu parceiro Família Ferrari, ele gosta! Thiago do Compressão, Vitor do Lava Jato, Ana Rivera, lançou a todo mundo aí! Olha Bruno Verdeiro! Do céu, o bicho tá pegando na floresta e quebra, quebra, quebra, quebra. Meu parceiro Bertinho e o nosso amigo Mustarda tá na área, segura. E aí, pituca da puta, bora pra cima, você e a dona Carinha, amigo Carlos da Van, fala de menor. Diego Alain, o Ceará, Ceará do Croco, Raul Digital, Eido, Leonardo de Oliveira, e o Bruno Verdeiro, fechando a semana com chave de ouro. Eido, então chame a polícia, pra fazer uma perícia, em toda mulherada, é ela só dar o oh, oh. Pega meu animal. Ela só dar o oh, oh, oh. Ela só dar o Universal, você já sabe. O Império do Bronze chegou. Parece que você ficou com medo, colocou tanto defeito em algum... E vem passando empresário Dodô. Agora... Lá do Taca caiu o Dodô, tá na área, ó. Na companhia do Eido. Lá do esquema do lanche, bora, Marido. Amigo Denis Noronha. É de tá na área. Olha, Steve Reis, meu parceiro skate, o Orlando Douglas também, sempre aqui no animal. Crocodilo Prime. E a barbearia dos brothers, o meu parceiro é Dias. E a festa vai rolar. E o meu parceiro Léo, é a barbearia mais top do Juruna. Aniversário do Júnior Gordo. Parabéns, garoto. Já já tem parabéns pra galera. E o meu parceiro empresário João do Gelo. Chega no telão aí, ó. Ciro TJ, ele e o Nego também estão na área, curtindo o som que eles dão valor. E o meu parceiro Bezerra do Pop também tá aqui, ó. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Como se fosse hoje. Quem é, Thiago? É o crocodilo. Pega, meu animal. O animal. O animal. O animal. A gente vai levar uma gritada. Saia fora que o animal está na área. Eu sou do time que a floresta dá valor. O nome dele é Elite Futebol Show. Floresta está em festa, vem com a gente pro agito a louco. Amigo Vavá Fantasminha. Meu amigo particular do Gordudinho. E esse cara acompanha a trajetória do Gordudinho. Desde o dia que te estreou lá no Sola da Praça. Vavá Fantasminha do Troco. Futuro chegando pra... E a dona Fernanda Tavares. Hoje a avançada... Bora, bebezinho grupo. Ei, parece e de impressão. Vamos nessa, gordo. Faz a curtição. A floresta está em festa. Vem com a gente pro agito. A loucura do mundo. Bora, vem com a madadinha. Vamos lá, vamos fazer... fazer de novo, vai. Crocodilo Praia. Eu sou o Bob Esponja, calça quadrada. Tô em Belém pra curtir a mulherada. Dá-lhe a dentada. Eu sou a Bob Esponja, hoje tem a dentada. Dentada. Valentina. De novo, vai. É o crocodilo. Ao lado. Crocodilo. Onde dei pra trazer. É o crocodilo. Um todo e o dinho. É o crocodilo. Virou! DJ Dinho! A referência impressão do Pará. A maior referência impressão está no ar. Quando penso em ligar pra você, Gordo e Dinho Pressão. Eu me escondo de todas as formas. E aí? Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Como é que tá? Como é que tá? Agora. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Lanche do Caju. Você da minha vida. O lanche mais top da Barão. Um dia. Segura, neném. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Banda Easter. Ele grita bem alto. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Sucesso! DJ Betinho Isabelense! Banda Easter, um tremor de sucesso. Aniversário da Julian e o Ícaro Carneiro de parabenizando aqui, ó. Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre. Canta, canta! E não sou mais de ninguém. Estou dividido. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil decidir. Duas paixões me dividem. Tá bonito, tá bonito. O que fazer? Tenho que escolher agora. Está tão difícil esconder, não dá, não. Diz. Se escolher amor, se escolher dinheiro. E aí, Júlio Bração, esse DJ dispara e se destaca como um dos melhores DJs do Pará. Uhul. Que encontrei Marcelo Buquega, da família Marabá, fechado com o Gordo e com o Dinho. Volta pra cima, Boninho, assim, ó. What the fucking bitch? Olha o batidão, olha o batidão, no batidão, no batidão. E a galera do Ideia Pressão, qual o papo? E a galera, olha a galera, vem comigo assim, ó. Paulo Colucci falou, é só na qualidade. Tira a mídia. No passinho, lá vem a nega, lá vem lá. Olha o Júlio Castro. Nega, lá vem a nega tarada. Lá vem a nega, lá vem, vem a nega. Vem, vem, vem. Pô, bandida, pô, bandida, pô, bandida, pô, bandida, pô, bandida. E o meu parceiro Wesley. Bandida, pô, bandida. Não era tu que era bandida, não. Parceiro do Ícaro Carneiro. Bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Sentaremos juntos frente ao mar. E dia 7 de outubro tem Crocodilo e Macapá pra galera. E nosso parceiro Fugatinha lá de São Domingo do Capim daqui comigo. Pode crer. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E aí? Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso. E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Olha a minha cunhada Regi. Eu sou sincera, eu te prometo. Não me olha depois. Amiga Tchelle, porta, aí te... Cadê o preto do chope? Por não volta. Eita! 7 de setembro, a tua amiga me ligou. Olha me dizendo. Olha o bezerra do pop ali, ó. Morando perto dela. Nessa época aí era assim. Bezerra do animal. Eu só queria te ver. É de gaçado. Ficar com... É casaca, né, de gaçado. Pra te dizer. Ciro da Tejuda! Eu esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar. É nóis, garoto! E de mão dadas vamos caminhar. A rapaziada aí da passagem de Bueiro. E aí, moleque? Ainda eu esperarei. É os vizinhos do Yuri Eduardo. Seu amor, seu olhar me diz que eu voltarei. Bora, Brão, bora, Angolano. Ei, segura! Mas toda a minha vida eu te esperarei. Minha amiga Bruninha. Anda zero, zero. Um abraço pra você, Bruninha. Tá no gigante, então toma mais uma! Rapaz, essa música dá o que falar até hoje. Maurício Silvio Silvano, equipe aniversariando hoje. Sucesso pra todos, valeu. Quero ver o bagulho endoidar. Eu quero ver o bagulho endoidar. Aqui no Crocodilo, aqui no Crocodilo. A dentada vai rolar, a dentada vai rolar, a dentada vai rolar, a dentada vai rolar, a dentada vai rolar. Olha aí, a dentada vai rolar. Mário Carneiro agora, já! Eu ando bem trajado, sempre pra curtir a farra. Hoje eu vou passar na boutique multimarcas, trajado de King B. As novinhas vão a mil, essa é a Belinha mais famosa do Brasil. DJ Gordo, DJ Dinho, levantando a multidão pra trazer Malum Beat, botando na pressão. Trajado de King B, a festa nós invade. Hoje o rolê é no Crocodilo Prime. Hoje o rolê é no Crocodilo Prime. Hoje o rolê é no Crocodilo Prime. Hoje o rolê é no Crocodilo Prime. MCG3 na voz, e aí DJ Luan Produções, é o melhor que tá tendo, safado. Eu quero ver o bagulho endoidar, eu quero ver o bagulho. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão, os DJs que fazem a diferença.